É com enorme prazer que estou aqui a representar a comunidade portuária de Aveiro neste workshop e com uma enorme responsabilidade de substituir o professor Nogueira Leite, que lamentavelmente não pode estar aqui hoje por razões pessoais, como foi referido pelo Eugênio Fugas, mas que, tendo em conta que tinha enviado e tinha disponibilizado a apresentação, faria todo o sentido nós divulgarmos aqui as principais notas e as principais mensagens que o professor Nogueira Leite queria deixar. E a sua apresentação essencialmente estava focada na questão da reindustrialização, mas focada essencialmente em quatro grandes áreas. Uma delas, a elevada pressão fiscal. Uma segunda, a dívida elevada do país e das empresas. Uma terceira, que tinha a ver com o setor financeiro como um entrave ao crescimento. E uma quarta, portanto, a industrializar e vertente logística. O ajustamento fiscal nos últimos anos, e essencialmente desde 2010, tem sido cada vez maior, conforme se pode verificar. E o que temos verificado é que a receita continua a crescer, existe um forte sucesso ao combate à evasão fiscal, que tem permitido, portanto, aumentar a receita. Houve uma evolução da receita, também contínua e, portanto, cada vez mais exigente, mas chegámos a uma situação em que, apesar de algumas opiniões contrárias a nível da Comissão Europeia, que os níveis de impostos são claramente um entrave ao crescimento e à atração de investimento. Ou seja, eu diria que o nível que nós hoje em dia temos de impostos e de receita fiscal, mas principalmente de impostos, é claramente um entrave ao maior desenvolvimento da indústria. E, portanto, o que se tem de fazer é claramente atuar na redução da despesa por, como eu disse há pouco, portanto, os limites em termos de receitas, em termos de impostos, estarem no limite. Um outro aspecto também importante tem a ver com a dívida elevada. E a dívida elevada, conforme podemos ver, temos aqui os próximos anos com um nível de endividamento bastante elevado do país. E, portanto, o que vai acontecer é que entre 2016 e 2022 vai ter de ser reestruturada esta dívida. Agora, esta dívida, conforme podem ver aqui, a partir de 2022 tem tendencialmente começa a decrescer, mas só começa a decrescer se até lá, isso nos próximos anos, forem tomadas medidas no sentido de conter o déficit de Portugal e, portanto, mantê-lo, portanto, nos 3% ou abaixo dos 3%, porque, caso contrário, vamos de novo entrar num processo cíclico de endividamento que só vai criar problemas para as indústrias e para o país. Desta forma aqui também se pode ver melhor e, portanto, podem ver que a partir de 2022, claramente o endividamento diminui, mas, como eu disse há pouco, e isto são palavras do professor Nogueira Leite, ao não mantermos o rigor orçamental que temos feito até agora, corremos um sério risco de, a partir de 2022, os resultados não serem aqueles, mas serem claramente piores e ao nível daquilo que temos nos anos anteriores. Ou seja, a reestruturação do empréstimo da Troika, que vai ser feita e que começa a ser reembolsada a partir da década de 20, vão diminuíram as pressões que existem em termos de pagamentos de dívida. O setor financeiro e o entrave ao crescimento. Portanto, essencialmente existem aqui três fatores que são claramente importantes nesta questão. Por um deles, o sistema bancário mantém algumas debilidades e o professor Nogueira Leite normalmente apresenta este círculo de três áreas fundamentais que são, eu diria, que são os pilares e que são os desafios para a superação dos novos recursos. Por um lado, a banca. Portanto, nós temos cada vez os bancos como um cenário performance mais pessimista, portanto, os bons anos, os anos de ouro da banca deixaram de existir, portanto, hoje em dia obriga-se claramente, exige um nível de rigor bastante acentuado. Existe um número considerável de empresas que estão descapitalizadas e, portanto, isso cria um clima de adverso e, portanto, não estamos a falar de grandes empresas, estamos a falar das empresas, pequenas e médias empresas, que são cruciais para o desenvolvimento da economia nacional e o investimento em novas capacidades que também tem de ser visto. Portanto, isto por um lado. Numa segunda vertente, a dificuldade de assegurar o crescimento. Portanto, isto é claramente também um dos pontos importantes. E, por fim, as baixas perspectivas de rentabilidade. Portanto, estamos aqui num cenário difícil em que precisamos que, claramente, o sistema bancário se reconstrua e que seja, claramente, o potenciador de algumas debilidades que ainda existem na economia nacional. Industrializar. Portanto, industrializar, na prática, estávamos a falar de assegurar um crescimento, tirar a vantagem da dinâmica de crescimento das exportações, que têm sido fundamentais no desenvolvimento da economia nacional e do país nos últimos 4 anos, reconhecer que a sustentabilidade da economia portuguesa pressupõe uma melhoria da posição externa para a qual a indústria será sempre fundamental e implica, portanto, aqui, evidentemente, uma conexão virtuosa entre políticas com financiamento, como a de financiamento, que já falámos, e a de logística, que vamos ver 2 ou 3 slides seguintes. Ou seja, existe aqui uma série de desafios que são importantes para a economia e para a indústria. De uma forma resumida, em termos de logística e de acordo com a apresentação do professor Nogueira Leite, teremos aqui, iria destacar, três grandes vetores. Um deles será a necessidade clara de intermodalidade. Portanto, existe em Portugal uma falta de intermodalidade muito relevante e que é fundamental desenvolver-se nos próximos anos. Para quê? Para dar suporte a todos os desenvolvimentos e todos os investimentos da indústria e principalmente das exportações. Por outro lado, estamos também, e Portugal está numa posição excêntrica ao consumo europeu. A Europa continua a representar uma grande fatia das nossas exportações e, portanto, é fundamental que olharmos para a Europa de uma forma diferente daquela que temos olhado. Ou seja, pela nossa posição excêntrica ao consumo, porque estamos na ponta, numa das pontas da Europa, cria-nos uma desvantagem acrescida quando nós, empresas portuguesas, nos concorremos com os outros parceiros europeus. E, portanto, isso é fundamental, atuarmos nesse eixo, de atuarmos numa maior competitividade das nossas operações logísticas, das empresas em Portugal, por forma que elas consigam chegar ao centro da Europa e ao mercado europeu de uma forma tão competitiva como os concorrentes das nossas empresas que estão lá posicionados. Por outro lado, a questão também do nível de sincronismo, ou seja, temos uma base industrial bastante forte, temos de ter capacidade de potenciar todo o fluxo de exportações e torná-las competitivas. Ou seja, o grande desafio da política industrial em Portugal para o século XXI ambiciona gerar no país uma capacidade competitiva que permita às empresas, por um lado, conjugar a maritimidade com a continentalidade. Portanto, isto são claramente palavras do professor Nogueira Leite, em que diz que claramente tem de haver aqui uma conjugação destes dois vetores para que nós, em Portugal, e as empresas em Portugal, possamos crescer na componente logística. Por outro lado, temos de promover a melhoria das condições e ampliação de acessibilidades, nada que não esteja já também previsto em Portugal, e por outro lado, articular com linhas ferroviárias em bitola europeia. E aqui a questão da bitola europeia é importante porque, tal como o professor Nogueira Leite diz, é fundamental que Portugal não fique claramente isolado da Europa. E, portanto, não basta uma ligação à Espanha, temos de ser capazes de chegar ao centro da Europa de uma forma competitiva, onde o transporte marítimo não é competitivo. Ou seja, o transporte marítimo é competitivo na Europa, mas em todo o seu litoral. Quando estamos a falar da zona centro da Europa, isso não é, acaba por não ser uma vantagem, por agora, do transporte marítimo, e daí que têm de ser criadas alternativas ao transporte marítimo. E passam, portanto, pelo transporte ferroviário e pelo transporte rodoviário, que já hoje em dia é, claramente, o modo de transporte maioritariamente utilizado para chegarmos ao centro da Europa. Tendo em conta esta apresentação que terminou do professor Nogueira Leite, eu tenho aqui mais 2 ou 3 comentários que gostava de fazer e, por, ao fim e ao cabo, ter a área de logística como a minha principal atividade e acho que merece este workshop merece algumas palavras da minha parte. Relativamente à competitividade da logística, esta cada vez é mais crucial e não pode ser vista como um nice to talk, mas como estratégica para o país e para as empresas portuguesas. Pessoalmente não posso deixar de referir as importantes reformas que foram feitas nos últimos 4 anos e provavelmente, eu diria, as últimas nas 2 últimas décadas. E aqui, de uma forma resumida, gostava de destacar algumas. No setor portuário, avançámos com uma nova legislação do trabalho portuário, em 2013. Foi claramente uma lei mais adaptada, mais moderna e mais adaptada a uma realidade da economia portuguesa, cada vez mais global e cada vez com uma necessidade de ser mais competitiva. Por outro lado, uma redução da fatura portuária, portanto, longe dos 25%, 30% que tinha sido a ambição do governo anterior, mas que foram atingidos resultados bastante positivos sobre este assunto. Depois, a eliminação também da tubo-carga, que também foi claramente um fator diferenciador e uma reforma importante no setor portuário. Depois, a oportunidade de novos modelos de operação portuária. E aqui não posso deixar de falar do Porto de Aveiro, que realmente, eu diria, e permitam-me utilizar esta expressão, que é um case study na questão da operação portuária, pela sua diversidade de modelos de operação portuária, pela concorrência que criou na operação portuária e pelas vantagens que isso deu às empresas que utilizam o Porto de Aveiro. E por fim, no setor portuário, a criação da AMT, da Autoridade de Mobilidade de Transportes, o novo regulador, cujo presidente está aqui, o Dr. João de Carvalho, que realmente foi também o culminar de uma reforma importante e necessária para o setor portuário. Portanto, eu diria que em termos de setor portuário foram realmente 4 anos, eu diria, em cheio. A acompanhar isto, tivemos claramente também o grande crescimento do movimento portuário. E o grande crescimento do movimento portuário teve a ver, e essencialmente ou muito, com o desenvolvimento das empresas, as necessidades das empresas se virarem para a exportação, para os novos mercados, e portanto tivemos os portos para nos ajudarem a alavancar todo este crescimento. Um segundo ponto, em termos de setor ferroviário e rodoviário, eu diria que também houve nos últimos 4 anos uma aposta na manutenção do transporte ferroviário como estratégico para o país, para o transporte de mercadorias, e também na questão do transporte rodoviário, em termos de abertura a novos mercados, novas condições de atuação em termos de transporte rodoviário, de portagens, enfim, mecanismos potenciadores de maior competitividade para o transporte rodoviário. No transporte ferroviário, é evidente que, independentemente de estar muito concentrado em termos em Portugal, em termos de uma empresa que se chama CP Carga, passaram a existir alguns operadores ferroviários que não existiam no passado, independentemente da forma como eles atuam, mas passaram a existir. Portanto, isso, ao fim e ao cabo, mostrou também alguma abertura do mercado ao transporte ferroviário e à oportunidade que ele pode ser. Depois, mais um outro ponto que tem a ver com o desenvolvimento de estudos e de projetos estratégicos de médio e longo prazo. E eu aqui quero destacar também 2 grandes trabalhos que foram feitos nos últimos 4 anos. Um deles, realizados pelo Grupo de Trabalho do IEVA, que teve a ver com infraestruturas de elevado valor acrescentado, em que definiu um conjunto de empresas, de organizações empresariais, juntamente com a tutela e com outras organizações, definiram os projetos estratégicos para o país para a próxima década. Não para 1 ou 2 anos, mas para a próxima década. E desses projetos foram feitos, geralmente quase todos tiveram unanimidade. Ou seja, o que isto quer dizer é que, de um total de cerca de 90 projetos com 6 mil milhões de euros de investimentos, houve 2 setores que claramente se destacaram na importância destes projetos, que foram o transporte marítimo e o transporte ferroviário. Sendo que o transporte rodoviário não foi considerado como estratégico e o aeroportuário também não. Ou seja, como estamos a ver, isto está ligado com logística, está ligado com intermodalidade, está ligado com competitividade das exportações, o transporte marítimo, os portos e a ferrovia serão claramente os elos e os atos e os momentos de atuação em termos de investimentos de médio e longo prazo a realizar em Portugal. E por fim, um outro estudo também que foi feito pela Autoridade da Concorrência sobre concorrência no setor portuário. Foi um estudo que foi baseado em inquéritos que foram realizados a diversas instituições organizacionais, a diversos organismos, e que é uma excelente base de trabalho. Portanto, não entendemos como comunidade portuária, não entendemos como nenhuma crítica ao setor portuário, mas sim como um desafio e como um conjunto de recomendações que devem de ser trabalhadas, analisadas conjuntamente com os diversos players do mercado, no sentido de ouvirmos aquelas e aceitarmos aquelas recomendações como uma mais-valia para o país e para as exportações e para os portos. Mas tudo o que foi feito é muito positivo, mas eu diria que não chega. Não chega essencialmente por 4 motivos. Em primeiro lugar, porque precisamos de consolidar o que foi feito até agora e não retroceder em nenhuma das medidas que foram implementadas. Portanto, isto seria, eu diria, permitam-me utilizar esta expressão, seria um desastre para a indústria e para as empresas exportadoras e também importadoras. Potenciar ainda mais, um segundo ponto de potenciar ainda mais o setor portuário, eliminando e agilizando alguns custos de contexto que ainda persistem a existir. Em terceiro lugar, potenciar e desenvolver a intermodalidade com ferrovia em bitola europeia, ou seja, temos de ser capazes de chegar ao centro da Europa de uma forma competitiva e participar e colaborar no espaço único ferroviário europeu e não estarmos dependentes de outro país. E, por fim, criar um grupo de trabalho 2 grupos de trabalho que, por um lado, acompanhem as decisões que foram tomadas pelo grupo de trabalho do IEVA. Enfim, nós foi feito aquele grupo de trabalho, foram definidos os investimentos estratégicos, mas agora há que implementá-los e há que fazer um acompanhamento desses projetos e da implementação desses projetos, e isso é fundamental, porque caso contrário, o trabalho que foi feito, eu diria que durou 6 ou 7 meses, não vai ter sentido e acaba por ser uma perda de tempo. E por outro lado, relativamente ao estudo da ADC, aprofundar e trabalhar conjuntamente com os diversos players. Enfim, para terminar, eu diria que é possível continuar o caminho para uma maior competitividade logística, que é crucial para as empresas, que atuam nos mercados internacionais, num processo de melhoria contínua, com abertura, de uma forma transparente, com atitude positiva, diferenciadora e inovadora. Muito obrigado.